Diretamente de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, estamos de volta com mais um podcast Acorda pra Cuspir. Mais um podcast Acorda pra Cuspir. Eu sou o Tom e hoje estou aqui com o meu amigo Sérgio. Olá, e aí, tudo certo? Então, o que vai rolar hoje, cara, no podcast? Gravamos um podcast falando mal da reforma ortográfica, né? Pra caramba. Gravamos eu, o Sérgio, o Lucas, Vaicat, não sei o nome dele, e o Pedro. Pedro, é verdade, isso aí. Então, espero que vocês gostem. Bom, a gente vai dar uns recados antes, né? Prestigiar um pouco os blogs aqui de baixo, né? Que o Marcos, o Book, colaborador e tal. Conheço, sei quem é. Então, tem um novo agora. O blog dele é o The Forgotten Years, Home of Good Music. Pra quem curte algum segmento, basicamente o que a gente gosta de ouvir. Isso é legal, cara. Mais gente produzindo conteúdo aqui, né? Quem quiser prestigiar, o link tá lá na barra de blogs do Litoral Norte. Próximo aviso. Próximo blog é esse Primórdios do Metal. .blogspot. Quem é o idealizador do blog? É o Gabriel. No nosso blog ele é conhecido como Gabriel Frehley, alguma coisa assim. Mas é o Gabriel Gonçalves, de vez em quando ajuda a gente, né? Basicamente o que o nome diz. De vez em quando ele coloca uns vídeos, coloca umas músicas, tem um conteúdo alternativo também, mas é interessante. Você vê que tem um pessoal interessado aqui, né? Um pessoal curte rock que tá querendo produzir mesmo. Exato, que gosta, né? Não é só espectador. É. Entendeu? Então acessem lá primordiosdometal.blogspot.com. Também tá lá na barra de blogs do Litoral Norte. Tem o blog Singular, que é do Gu Freitas, que ele trocou o layout, colocou um layout mais descontraído. Foi interessante. Blogs do Litoral Norte. Gu Freitas é um cara que eu não conheço pessoalmente, só conheço assim pela internet. Tipo, de vez em quando visita o nosso blog, a gente visita também. Ficou bem intimo mesmo, né? O Singular. Ah, mas ficou legal, cara. Bom, Pedro, ele também tem um blog agora. É o Inside My Head. Também está lá na lista de links, blogs do Litoral Norte. E ele tem um diferencial. Junto com o nosso podcast, ele também está gravando o podcast dele, né? É uma rádio que de vez em quando ele vai colocar um blues para tocar lá. Podcast amigo, um podcast parceiro nosso. Prestigiem também. Ainda está na primeira edição, parceria com o nosso blog, Acorda para Cuspir. E, cara, eu vou te dizer que eu curti, velho. Primeira edição, tudo, tem que dar uma ajeitada no som. Isso a gente já está resolvendo. Mas eu gostei, cara. Eu ainda não cheguei a ouvir, cara, mas eu vou fazer isso o mais rápido possível. Eu quero dar uma olhada também. Então, pra quem curte rock, pra quem curte blues, vai gostar. Ele vai tocar um pouco de blues nacional, internacional. O estilo que ele abraçou. É, rockabilly, blues, esse tipo de coisa, né? Rock and roll mesmo, Deus. Eu curti, cara. Bom, então o podcast do Pedro tá junto com o nosso podcast. Então, se você entrar no nosso canal no Podcast One, tem o link lá, tem a foto embaixo disso, embaixo do nosso canal, o Podcast One. Se você entrar lá, você pode fazer o download do MP3, se você curte blues, né? Vamos ler os comentários do último podcast, o podcast 5, o Motorhead Parte 2. Que na verdade, assim, foi mais uma jukebox, né? Enquanto eu aguentava o Lucas Brasil e o Shiryu, o Marcel, falando besteira, assim, intercalando o papo e músicas do Motorhead. Bom, vamos beleza. Lá. Então, o primeiro comentário foi do Caim, que provavelmente vai se tornar colaborador nosso também. E ele disse: "Oh, galera, muito bom, espero pelo próximo." Falou. Então, quem sabe na próxima a gente consegue gravar, né? Faz um tempão que, combinando com ele de gravar o podcast, nunca dá certo. Quem sabe na próxima dá certo. Mas valeu, cara. Continua comentando, continua ouvindo aí. Tranquilo. É, Amanda Binato, é isso? É, isso aí. Próximo recado é da Amanda Binato. Ela disse, né? Rachei. Ela se confessou aqui, disse que amo Pedro. Ah, lê na íntegra. Amanda, Amanda é aquela Amandinha que eu não conheço. É amiga do Pedro. O que ela falou aí? Olá, prazer, Amanda Binato. Cascou o bico aqui no hahaha. Rachei, Pedro, amo você também. Olha, beijo, só isso, né, meu? Mas você vê que o cara já tem fã, né? O que a gente vai falar? Então é isso aí. Aí o próximo recado é do próprio Pedro. Fazendo propaganda dele. Ele casca o bico aqui, bonequinho feliz com os braços pra cima. E ele fala: sou um apresentador nato. Modesto também, né? Lê o próximo recado aí. Do Gabriel? Parceiro. Ele disse assim: porra, o cara fala merda e o nome. E. Disfarça, peraí. Ah, tá meio estranho mesmo, né? Ele... É, tá. acho que ele tá falando porque Pedro zoou ele na última gravação, falando Gabriel Freire, putz, só tem nome esquisito aqui, não sei. Acho que é por isso que ele tá falando isso. É, tenho culpa que eu sou fã do Ace, mas ficou bom esse aí. Observação, ele faz, fala super anime. Aí ele, porque eu escrevi anime com M. Aí ele disse, o anime Dreams com N. Não é com N. Não é com N, sim com M. Pô, eu pularia em cima do Marcelo Nova. Ah, sim, é. Assim, a gente gravou o último podcast e depois entrou num hiato, né? E agora estamos ressurgindo. Então, eu acho, parece que eles estavam tentando trazer o Marcelo Nova pra tocar aqui em São Sebastião, entendeu? E no final ele acabou tocando, cara. Ele tocou lá em Barra do Una, cara. Aquele evento aí, que o Danilo falou pra gente ir lá. Só, Danilo, assim, a única complicação é o ônibus, né, cara? Por isso que não deu certo. Mas quem sabe na próxima. Bom, o próximo é do Diego, Diegão. Ele disse o seguinte: tá engraçado, é o Diegão. Aí ele fala aqui: sou maior burro pra esses negócios de blog. Nem sei pôr meu nominho ali, mas beleza, Motorhead sempre. Aí depois ele fala que, para ressaltar, São Sebastião tá ficando moderna. Tô vendo emo gordo. Em calça apertada todo dia. Em calça apertada todo dia. Nota, 2 pontos. Como eles enxergam, a franja tampa um olho e o boné tampa o outro. Mas beleza, um cara desses nunca ouviu Motorhead. É verdade isso aí, cara. Ele acabou agora com... Muita coisa mudou aqui. Muita coisa mudou, cara. Valeu, Diegão. Só que agora, assim, agora que a gente tem um podcast musical também, né? Então vai ficar mais fácil. E o último, o comentário do Psicoman, é o nosso camarada, o Rafael Amparo, que eles colocam um monte de nick, e aí no final a gente fala, acaba falando o nome deles. Fala, né? O nome dos caras, então pra que o nick, né, meu? Aí ele fala que é aqui a fila do INSS, é sim, seu velho. Ele é o último, né? Então é isso aí. Esses foram os comentários que a galera deixou lá. Normalmente os podcasts são os posts que a galera mais comenta, cara. Legal, sim. Sobre o blog, a gente tá mantendo o ritmo das postagens, né? O senhor Sérgio tem que postar mais. É, né? Verdade. Então, fala o nosso e-mail aí, se a galera quiser mandar alguma coisa. Ei, tô tendo problemas aqui, cara. Pronto, abriu? Nada. Então, o nosso e-mail pro nosso blog, né, no caso, é aquele velho conhecido, né? É acordapracuspira.ss@gmail.com. As pessoas podem mandar... críticas, pode malhar o pessoal, que eu sei que isso dá mais clique, mais acesso. Não, pode dar sugestão também. Se você tem fotos comprometedoras de qualquer um dos colaboradores... De qualquer um dos integrantes... Pode mandar, cara. De qualquer uma das partes que fazem... É isso aí. Temos alguns seguidores novos aí, né? Agora temos 12 seguidores. Quem são os seguidores aí? Pode falar? Não posso. O que aconteceu? Travou tudo aí? Travou aqui, meu. Não, eu abri uma coisa que eu não deveria ter aberto aqui. Você não pode fazer essas coisas aí depois? Não, então nós temos seguidores agora. Temos 12 seguidores. Os seguidores novos aqui são Anonymous. Eu acredito que seja uma amiga minha de Caraguá. Eu não tenho certeza. Se for, pode mandar aqui sim lá nos comentários aqui. Porque como tá escrito Anonymous, então eu não vou falar o nome da pessoa. Né? Tem um cara, o Andrei Kasper. Aí tem o Luciano. Tem o Luciano W. Tem o Gabriel Freire. Né? Então vamos explicar o motivo da demora, cara. Então tivemos um hiato aí, ficamos meses sem gravar podcast. Então, porque muitas coisas aconteceram, né? Mas agora estamos renascendo. O Acorda pra Cuspir está renascendo junto com dois projetos de podcast novos. O nosso primeiro inimigo foi o tempo, né, cara? Trabalho e isso. Tal. Então, de vez em quando fica complicado juntar todo mundo, né? Mesmo pelo Skype, tá difícil. Engraçado é que cada um trabalha em um horário totalmente... Maluco, né? Posto, cara. Maluco, assim. Então... Então, não tem como. Às vezes, de vez em quando a gente se encontra na internet, mas aí já é 11 horas, 11 e meia, meia-noite. Um tá chegando da faculdade, outro tá chegando do serviço, outro tá chegando do bar. Como que a gente vai gravar assim, né, cara? Verdade. E aí depois o meu HD foi pro saco. Que aí o meu HD foi pro espaço. Na hora saiu fumaça, foi bonito pra caramba. Perdeu muita coisa. Então, por isso que, infelizmente, o blog tá seguindo o mesmo ritmo de... Depois o servidor do podcast saiu do ar. Acho que ficou quase uma semana fora do ar, cara. No final de tudo, lembra que um pouco antes de entregar o arquivo cru pra você, eu perdi minha bolsa, né? Então, isso. Pra ajudar. Aquilo foi incrível, né? Pra melhorar. Pô, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de perder minha bolsa. Ixi. Parece que o universo tá conspirando contra nós. Bom, assim, nesse tempo que o podcast morreu, aconteceram muitas coisas, né, cara? Bastante. Então, Michael Jackson morreu. Tivemos o True Rock Fest. Você foi, né, em um dos dias. O que você achou? Qual foi a sua impressão do evento? Foi um evento bem organizado, teve uma estrutura legal. O pessoal tava a fim de ouvir música mesmo, ninguém foi pra zoar. Legal. A gente teve alguns imprevistos e tal, mas foi legal. Eu só tive a oportunidade de ver duas bandas, né, cara? Eu não lembro o nome, eu ouvi aquelas bandas pela primeira vez, eu não sabia que elas existiam nem nada. Mas uma foi de... uma banda tocou new metal e a outra tocou, acho que era um som mais moderno, talvez um deathcore ou metalcore. Uma coisa mais pesada, né? Isso. Ah, da hora. Pra variar, mais um evento que não deu pra ir, cara. Tava trabalhando, a gente até se encontrou no dia, né? Isso, é verdade. Então, eu também decidi de última hora, já era mais de... A gente vai combinar, assim, nós vamos evitar prometer as coisas, né, Sérgio? Porque depois... Isso. Se não cumprir, aí fica meio chato. Mas vamos tentar gravar um podcast com os organizadores, né? E com o pessoal que curtiu e tal. Foram 48 horas de evento, de show. Tem bastante coisa pra comentar aí. Vamos ver se dá certo. Então, já falamos do podcast do Pedro, né? Tem um podcast novo, em parceria com o nosso. Você pode ir lá fazer o download do podcast e tal. Você sabe quantos assinantes nós temos, cara? Não. 113 assinantes. Só isso? Pouca gente, né? Todo mundo aí. Cara, não, bom público, não, cara. Vamos falar a verdade, cara. É. Entendeu? Então... Desses 113, se a gente tiver certeza de 50, assim, né? Eu tenho certeza de 10. Estão assinando o podcast. Então, diga quem é você, né? Fale para nós, ó, eu assino, né? Eu escuto o podcast Acorda para Cuspir. Tem o podcast do Pedro também, que você baixa na mesma página, né? Você baixa lá também. E, porque assim, quando a gente grava o podcast, tem muita coisa que a gente fala que não tem muito a ver com o contexto do papo, né? Então, agora, na mesma página, você vai encontrar três programas. Acorda para Cuspir, Rádio Inside My Head e mais um programa, Cast. A gente não tem certeza do nome. É um recorte do áudio. É, vocês fizeram uma compilação de... É, imaginava. Então... Ah, isso é legal também, é a parte mais divertida. Então, assim, como tem muita coisa que fica muito um pouco fora do contexto, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar o podcast e aí uma semana e pouco depois, a gente vai colocar também no ar. Então, às vezes alguma coisa que sai um pouco foco, né? Então, você vai ouvir muita besteira. Bastante, acreditem. Vai ouvir muita besteira, né? Algo relacionado mais à nossa cidade e tal, foge um pouco da pauta, né? E algumas besteiras rolam durante a gravação. Ok? Ok. Vai mandar um abraço pra alguém? Eu iria, né, mas... Ficou com receio. É. Beleza. Eu vou mandar um abraço pro João Paulo. Tironautes. Ele que organiza as caravanas, os eventos aí, otakus. A gente já gravou um podcast que foi deletado quando o meu HD pifou. Foi pro espaço. E o Alê, que tá escrevendo direto pra gente, o Alexandre Novaes. Tá escrevendo direto sobre música, cara. Ele escreve. Isso é muito legal, cara. Última coisa, só pra, né, não esquecer. Tá meio complicado de gravar os podcasts, né, cara? Então, o que a gente vai fazer? Na última vez que a gente gravou, falou de um esquema que a gente ia tentar fazer de 2 semanas, né? A cada 2 semanas, colocar um podcast. Mas, assim, como agora tem 3 podcasts, então, assim, ou Acorda Pra Cuspir, talvez saia 1 vez por mês, entendeu? Mais fácil. É, mais uma margem mais concreta, né? Mais real. Assim, o Sérgio ele edita a parte bruta, né? Eu edito a parte final e o Pedrinho tá montando a trilha sonora. Então nesse ritmo é um pouco mais fácil. Todo mundo trabalhando, estudando e tal, é meio complicado. Nesse esquema de 1 por semana, aí assim, 1 por semana não, 1 por mês, né? Aí além disso você tem o podcast do Pedro e ainda tem o Silicast aí, ó. De vez em quando a gente vai gravar também com coletânea do melhor e do pior. É isso aí, então. Curtam o programa e até a próxima. Até a próxima. Alô, eu não sei. Eu não sei. E aí, vamos começar a gravar essa? Vamos. Abemos pauta, Sérgio. Puta merda, pera aí, pô, tô abrindo o Gmail agora. Ai, caraca, viu? Eu já pensava arrebentando já. Já, com o pé direito já. Tô abrindo o negócio aqui, pô. Gmail tá carregando na velocidade da Maria Fumaça. Forma ortográfica ou é o Docs, cara? Ortográfico. Oi, eu sou o Pedro. Ah, oi, bem-vindo ao a edição do podcast aqui. Temos ao meu lado o menino Lucas e a menina Larissa. Você veio da caravana de onde, Larissa? Cortaram o microfone você, Lucas, dela. Da caravana de onde? de Itaquera. Salva de palma. A gente só xinga os portugueses que não aceitaram a mudança e querem continuar com o português feio deles. Então, o escritor Rui Castro, ele disse que ele vai continuar escrevendo do jeito que ele aprendeu. Agora, mas tá certo, cara. O computador que me corrija. A gente não tem que reaprender o que a gente sabe, cara. Eu acho que isso daí foi, pô, uma sacanagem. Como ele disse, cara, a gente ficou uma cara no colégio, velho, pra agora ficar analfabeto. Lógico que tem, querido. Quando eu trocou o voz PC por você, os caras tiveram que se virar lá, os velhos. Mas eu não aprendi o voz PC, cara. Eu aprendi. Eu não. Então, mas e nem é voz PC, é voz Mercê. Faz Mercê? É a voz Mercê. Vamos pesquisar. O bagulho é assim, é a voz Mercê, depois voz Mercê, aí depois você, pô. Aí, ó, Sérgio é o cara culto do grupo. Tipo, Sérgio é que nem o Marcel, não fala nada. Quando vai falar, fala pouco e... Ou explode, né? Xinga todo Marcel... mundo. Isso então, tá aqui, não. O Sérgio passou um link pra gente sobre a mudança de vossa mercê para o você agora. Vossa mercê seria, tipo, falando da... Ah, bem coisa de Jaca Tatu isso aí, né? É, vossa mercê, tipo, tá aqui na previa quermesse, alguma coisa assim. Tô pensando que é coisa de caipira, o cara vem dar uma dessa, né? Mas não é de caipira, bom, isso? Sei não, lá, cara. Acho que deve ter tido alguma mudança do latim para o caipirês depois. Ah, é vossa mercê. Na hora que o latim termina, é X, né? Tipo, tudo a ver, né? É, tipo, celular, do latim celulares. Além disso, eu tenho duas coisas pra perguntar. Vocês sabiam que existia uma comunidade de países de língua portuguesa? Orkut? Não. Eu já disse isso, cara. Comunidade de países. Porra, como todo mundo não fala que tem a comunidade de países que falam português? Não, essa comunidade de ontem era bomba. Angola. Mas eu não sabia que eles eram tão unidos assim. Não são unidos, cara. Unidos em termos. Unidos, eles não chegam em um acordo nisso aí. Vê se alguém sabe o que é aquele país, São Tomé e Príncipe. Ah, eu conheço São Tomé. É um país só, velho, São Tomé e Príncipe. Eu conheço, eu tomei na padaria. Outra coisa, agora uma pergunta bem ignorante. Qual a diferença do para e do pra, P-R-A? Eu não sei, mas eu sei que tem. Não sei. Porque o pra é tipo abreviado, é errado usar. Por exemplo, mas não, na hora de escrever é errado. É, pra escrever é errado. Tá bom, mas você vai ver, vai acabar virando pra. Tá, já virou. Sempre, velho, porque ainda é bem cobrado isso. Tipo, a minha professora brigava comigo. Pra, né? Ela fala, para. Aí chega hoje, eu vou olhar pra meu professor de português e falar, você é um idiota, tudo que você aprendeu não serve de nada, NADA! Então, o que a gente tava comentando em relação à reforma? É o seguinte, né? Foi mais um problema, uma questão política do que uma questão ortográfica, vamos pôr dessa forma. Posso retomar o raciocínio? Vai, pode voltar. Vai. Então, pra quem não sabe, os países que falam português no mundo são 8. É o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Os 8 países que reavaliaram o português. Eu quero morar em São Tomé e Príncipe. Não tem nome de país, né? Cara, tem um país sem nome de vinho, São Tomé e Príncipe. É tipo um casal. Príncipe se beijou no bosque. Bom, legal que o meu raciocínio não serviu de nada, né? Tanto faz, um lixo. Então, a unificação pode trazer benefícios para a economia. Uma vez unificando o português, auxiliará a inserção dos países que falam a língua na comunidade das nações desenvolvidas, pois algumas publicações deixam de circular internacionalmente porque dependem da versão. Um dos principais problemas é que as novas regras... Não, Lula! Tanto ter ao custo da impressão de livros. Já o escritor Rui Grado. Praticamente o Zé do Caixão. Então, por que é preciso padronizar o português, pessoal? Por que vocês acham que o português tem que ser padronizado? Eu posso responder? Eu posso responder? Aí, quando vocês vão responder. O português, segundo estudos, é a quinta língua mais falada do mundo. E cerca de 210 milhões de pessoas e tem duas grafias oficiais, que dificulta o estabelecimento da língua como um dos idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas, vulgo ONU. A ortografia padrão facilitará. Materiais didáticos poderão circular livremente entre os países, que sem necessidade feliz de revisão, como já acontece em países que falam espanhol. Além disso, haverá padronização do ensino em português ao redor do mundo. Vai ser muito mais legal, gente. Agora está. Alguém tira as asas de borboleta do Pedro, por favor. É sininho aqui do não, lado. Não tirem minhas asas. Sou livre para... Então fora. Agora, por favor, Pedro, explique o que você leu no monitor. Cara, eu li que você vai poder ir para os outros países, poder conversar com uma boa. Isso é ridículo, porque... Cara, isso muda a grafia, não... Você... Aqui, ó, agora falando sério. Eles falaram que isso vai facilitar vendas de livros em português e em outros em outros países. Sim, cara, não vai mudar o jeito de falar. O português vai continuar falando português de Portugal. Nós vamos falar o português do Brasil, cara. Mas você vai o livro de português de Portugal e entender o que tá escrito. Sim, mas não tem nada a ver de comunicação sonora. Para com esses problemas, cara. Porque na realidade, quando, ó, até, por exemplo, isso não muda pro espanhol também. Quando você vai no Paraguai e na Argentina, você fala português e a galera entende lá, entendeu? Ah, cara, mas peraí. Eu não vou comprar moeda. Eu não vou pra Argentina. Começa por aí. Você vai pra Argentina, o problema é teu. No Paraguai, eu só vou pra comprar coisa. Só preciso aprender a falar lá. Moamba. E contrabando. Só precisa falar argentino. A Larissa perdeu mais uma vez aqui. Você só precisa falar ponte, rio. Essa pergunta é boa, hein? Mudanças serão apenas gráficas ou vão alterar a pronúncia? Eu acabei de fazer essa pergunta. Não. As mudanças na ortografia permanecem as pronúncias típicas de cada país. Mas na pronúncia não vai mudar. Logo, isso não vai mudar em pucas nenhuma. Ah, é sim, Coca-Cola, né? Ah, sim, bicicleta azul. Então, alguém já comentou que foi assinado na segunda-feira, dia 29 de janeiro? Que? Não, nem sabia que foi assinado já. Gente, uma coisa que eu gostei. Uma coisa que eu gostei da reforma ortográfica foi a extinção da trema. Nunca usei a trema, cara. Eu nunca usei a trema. Por que você usa a trema? Pra tirar ponto de você no tipo. No alfabeto, três letras novas, que antes a gente já usava, mas agora vai ser oficial. Eu discordo, porque no meu sobrenome isso já tá há mil anos. Mas além do sobrenome do Predo, onde a gente mais vai utilizar? Larissa Camargo. É o Vanessa Camargo. É Larissa também. Aí, ó. Aí, palavras do dia a dia sem ser nomes próprios. Como assim, isso. Larissa? Com o W, Y, ninguém. Larissa com Y, seu. Ué, WC, na verdade, é o vai cagar. Vocês sabiam disso? Posso que não. WC é wash closet. Não, é vai cagar. Ok. Não, mas eu fiquei na dúvida na inclusão das letras, né, no vocabulário brasileiro. Que vai, tipo, o que era com C vai ser com K agora? Tipo, o cara vai ser com K? Então não vai ter nenhuma palavra com K, porque não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Que lixo, né, velho? Tá falando da que vai começar, né? Não tá falando que já começou. Então, vai incluir o K, o W, o Y. Isso. Se quiser utilizado. Mas além disso, em nomes próprios, eu não vejo outra utilidade para K, W, Y. Quais as diferenças básicas da ortografia usada no Brasil e em Portugal? Eu aprendi que quando o português perde, a culpa é minha. Nossa. Então... Não, tem duas ortografias. Tem duas ortografias oficiais, né? A do Brasil e de Portugal, sim. Portugal colonizador, Brasil colonizado. Ou seja, português do Brasil é uma diferença do português de Portugal que é original. Sim, se você vai procurar a legenda na internet, você tem que colocar português entre parênteses BR. Porque se você colocar só português, você acha entre Portugal. Parênteses PT que é de Portugal. Exato. Sim. Você vê que o PT é ruim até nisso, né? O vocabulário português contém palavras escritas em consoante mudas, como objeto e outras. Objeto! Isto não existe! Indenizar e fato. Ah tá, nas sílabas tônicas seguidas de MN, o som é aberto. A segunda pergunta. Eu som gay aberto pra todo mundo. Tá bom, a outra pergunta: por que é preciso padronizar o português? Sérgio, por favor, brinde-nos com sua sabedoria. O que vocês falaram mesmo? Caramba, Sérgio, tá louco. Ele sofre ouvindo The Doors. Eu acho que ele deve estar jogando paciência lá. Acorda pra cuspir, né? Sangue e o pobre. Por que é preciso padronizar o português? Na sua opinião pessoal, somente sua, irreversível, que só você pode ter. Mas lê aí a resposta. Sim, lê a resposta. Português, segundo estudos, é a quinta língua mais falada do mundo. Já falaram isso duas vezes, né? Cerca de 210 milhões de pessoas. E tem duas ortografias oficiais, o que dificulta o estabelecimento da língua como um idioma oficial da Organização das Nações Unidas, ONU. É um posto de cultura na Portugal. Eu sei. A outra pergunta, o que é necessário para que ocorram mudanças na língua portuguesa? Temos um presidente inteligente. É preciso que o projeto com as novas regras seja aprovado pelos 8 países da CPLP. Ou que pelo menos 3 deles ratifiquem as mudanças em seu território. Assim que as novas regras forem incorporadas ao idioma, inicia-se o período de transição, no qual os materiais didáticos serão adequados às mudanças. Então deixa eu ver se eu entendi. Então, se 3 desses países resolverem mudar, todo mundo tem que mudar? É isso aí. Que droga, cara. Aqui a democracia não impera, não. É a lei do mais forte. Quais foram as reformas da língua portuguesa anteriormente? Já foram feitas três acordos mundiais, aprovados pelos países falantes. O de 1943, o de 1971, porque o Brasil ganhou a Copa, foi muito importante. O que foi em vigor agora, a partir de 2009, no antigo fórum em 2008. Esse Lula é falso, esse Lula é inteligente, cara. Mas dando uma aula de português, eu acho que ele estudou muito pra querer mudar isso aí, hein? É isso aí. Lula, o que eles mudaram de essencial na ortografia? As mudanças mais importantes antes da povoada de 90, o que foi vigorar a partir de 2009, foi a de 71. Nesse acordo foi estuprada a eliminação do trema dos ayatos atômicos, bem como o acento circunflexo, diferencial das letras entre parênteses e entre colchetes O. Na sílaba tônica das palavras homográficas, de significado diferente, mas com a mesma grafia. Volta, pelo amor de Deus! Ora, gente, até julho de 2004 era preciso que todos os países membros da CPLP ratificassem as novas normas! Que isso? Aqui, ó, até julho de 2004! Até julho de 2004 era preciso que todos os países membros da CPLP ratificassem as novas normas! Um acordo feito nesta data estabeleceu que bastaria a ratificação por parte de três países em 1995, o Brasil efetivou a ratificação, seguido de Cabo Verde em fevereiro de 2006. Isso é também feito em dezembro. Portugal ainda precisa adaptar sua legislação às novas regras, enquanto as mudanças afetarão 0,45% das palavras brasileiras. Brincadeira, maluco! Ô louco, fera! Portugal sofreu alteração de 1,6% do seu vocabulário. Os portugueses deixaram, por exemplo, de escrever úmido, escreverão úmido sem H. Como os brasileiros, é gol! Olha, gente, o Mercio agora com o Mercio Neves pra você! Não, enquanto a gente fala e fala um monte de bosta, você tá na internet, cara. Eu aposto que tá no MSN dele, ela tá ficando mulher. Desde que inventaram o MSN, a ver com pessoalmente é desnecessário. Tô lendo um jornal. Desde que inventaram o MSN, chaveco pessoalmente é desnecessário. Ah, sim, você manda 3 emotions e pega. Com certeza. Você ganha. Olha, velho, ele achou o jornal. Obama, que louco. O jornal. É que eu vi o fato Obama ali, cara. Jornal de Santo Tomé. Chevron. Santo Tomé e Príncipe. Caramba! São Tomé, governo estuda a adoção de euro como moeda nacional. Não, tá, aí, tá vendo? Isso também vai mudar. Vai ser. Vai ter uma moeda tipo Mercosul? Ó, lá em cima, ó, diretório. Vai virar diretório, não vai ter mais. Mas isso aqui é no país deles, velho. Não, mas vai mudar também, vai mudar, vai ficar tudo a mesma coisa, vai ficar igual aqui. Lógico que não. Ajuda humanitária a 36 países. Porque custa mais de 700 milhões de euros. Eu tenho uma dúvida, porque é um jornal português. Tá aqui, ó, televisão People TV. Porque isso chama-se globalização, Pedro. Isso chama-se globalização, cara. Você pode ir no deserto do Saara, você não acha uma gota d'água, mas você com certeza acha uma filial do McDonald's, cara. Ou uma Coca-Cola, né? Com certeza. Ou é bem mais feliz que achar uma gota d'água, achar uma Coca-Cola. Pôr do sol em São Tomé, olha que foto linda. Em pleno Equador, hein, pra quem não sabe, São Tomé fica no Equador, hein. Mas é bonito mesmo o pôr do sol, cara. Essa informação. Ah, cara, eu tiro da janela da cara, casa. Cara, que jornal inútil, eles põem uma foto de um pôr do sol. Tem notícia no país. É, Obama... O país é tão esquecido que nem eles falam dele mesmo. Aqui, ó, votação no Iraque, olha os destaques no jornal. Votação no Iraque sem registro de incidentes graves. Calor que tem 30 mortos na Austrália. Carta Obama acusa Sherevon de importar a arrogância de Ku Klux Klan para Sabina. Guiné-Bissau, crise de papel impede saída regular dos jornalistas. Milhares de franceses fazem papel. Portugal acusa. Guiné-Bissau suspeita de atender. Esse Guiné-Bissau é embaçado. É Bissau, cara. Israel, Fórum Social Mundial. Futebol Clube Porto dele. Consegue vencer os leixões e passar as meias finais. Olha, 51 milhões de trabalhadores perderão emprego. Em Lisboa. Poderão perder o emprego. É por causa que a mudança do. Quanto? 51 milhões. 51 milhões. É? Sim, Lisboa vai ficar desempregado, cara. Caramba, cara. Vai embora. Todo mundo na rua. Ó, tá, então o que a gente tava falando naquela hora, as questões diplomáticas. Diplomáticas é ótimo. Diplomáticas. Defina diplomacia. É o ato de desplumar alguém. Você despluma, despluma e empluma. Professor Pasquale tira dúvidas sobre a reforma ortográfica na cultura. Para deixar os telespectadores por dentro do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, todas as segundas e terças, o professor Pasquale Neto participará ao vivo do Jornal da Cultura, que vai ao ar a partir das 21 horas. Outra novidade é o quadro Plantão Ortográfico no programa Nossa Língua, também apresentado por Pasquale. A atração é exibida às segundas-feiras, às 7 horas e 30 minutos. Além disso, a TV Cultura passará a exibir ao longo das 24 horas da programação o boletim informativo Nossa Língua, Plantão Ortográfico. Ortográfico que entrará ao ar 20 vezes ao dia. Cara, quem assiste a cultura aí pra falar nisso? Então, velho, mas eu fico reflete. Agora que pra nós, velhos, que já terminamos de estudar, a gente tá fudido, né? Não, porque o computador. Não, porque o computador vai arrumar tudo isso pra mim. Lógico que não, cara. O meu negócio de conversão de texto do meu Firefox é velho. O patch do meu Windows é antigo, cara. O meu Word está atualizado com acento. Oh, a gente podia pedir pro Tom John, cara. A gente podia pedir pro Bill Gates. Tipo, Bill Gates parece o Tom John, tu já pensou nisso? Parece não, cara. O Bill Gates é igual ao Tom John. Fez show na Globo. Um demolidor de espada. Não, eu sei, cara, mas por que ele é parecido? Porque olha a foto dos dois, você vai entender o porquê. Por quê? O que é o pessoal parecido falando, Peter? Me responde. É a mesma coisa não, do Michael Jackson. Nas ações ou na fisionomia, caramba? Não, cara, mas fisionomia, cacete. É a mesma semelhança entre o Michael Jackson, o Gollum do Senhor dos Anéis e a macaquinha do Planeta dos Macacos. É a mesma coisa, cara. Também parece que... Bem, não vou falar mal dos dois. Não, vamos falar mal dos dois. Olha... Passo longe. Eu não falo mal de ninguém. Ainda bem porque o Victor cortou na edição do último pod, senão eu tava morto. Mas então, olha o barulho reforma, de novo agora, aí, cara. Agora sério, pra voltar. Falando da reforma, agora vamos falar a reforma. O que vai acontecer no na opinião de vocês, vai ser benéfico ou não? Se for a cara, com certeza. Eu acho que não vai fazer muita diferença não, cara. Eu acho que esse lancezinho de, não, é pra vender mais livro lá fora. Eu acho que foi um golpe, na minha opinião... Meu político voltado, não sei. Eu acho que, tipo, na minha opinião, o governo não tá mais vendendo livro de português. Nem pras escolas, né? Porque as escolas já têm os livros. Teve que fazer. Ele não tem livro, aí ele vai tentar trazer dos outros países mais desenvolvidos. Não. Portugal. Tem o livro. As escolas têm os livros. Sim. Você não precisa ficar comprando todo ano livro de português, tá ligado? Entendi. As escolas já têm os livros. Uhum. Eu acho que eles acabaram adotando essa reforma pra tá tendo que. Todo mundo tem que comprar livro, tipo. Não, agora mudou, todo mundo vai ter que comprar o livro. Então, polêmica agora, então isso é golpe de Estado pra ganhar dinheiro, isso aí. Tudo é feito de base. Não, cara, o Lula não faz mas tudo pra ganhar dinheiro. Mas funciona, a compra de livro nas escolas é assim. Eles levam lá um monte de livro, né, pra você escolher. Aí os professores se escolhem. Aí o governo chega e fala assim, foda-se o que vocês querem, vocês vão ler esses livros. É de um autor que você nunca ouviu falar na vida, né? É, o que é o mesmo da anterior da edição passada. O tipo, português... Não muda nada, tá ligado? O português por Castrinho, ninguém conhece. O português de Ari Toledo. O Juquinha foi lá! É mais ou menos isso aí mesmo. Vamos aprender hoje o abecedário. Vamos lá, Sérgio, avisar alguma coisa pra alguém, xingar alguém. Peço primeiro adeus. Não, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa e pra Sassi. Não, beleza, tá tudo. Fala de novo porque não gravou, fala de novo. Não. Já falei já, cara. Tá bom já. Ô Sérgio, desculpa qualquer brincadeira aí, cara. Ô, desculpa eu, cara. Desculpado, velho. Obrigado, velho. Pedrinho, xingar alguém, mandar um abraço pra alguém. Queria mandar um beijo de novo pro meu pai também, pra Xuxa e pra Xaxa. Agradecer a Deus por me dar essa oportunidade aí de estar aí. Agradecer ao professor Luxemburgo também por ter me colocado no jogo. É isso aí, obrigado aí, falou. Falou, Peixe. Ai, cara. E aí, Lucas? Eu amo minha namorada, ela tá aqui, eu tô com vergonha. Tá, eu não dá pra falar na frente dela, eu fico envergonhado. Queria agradecer meu pai e minha mãe por ter feito essa beleza aqui, que se chama Lucas. Eu acho que a Larissa quer falar alguma coisa. Obrigado. Isso foi uma logo essa porcaria. Em rede nacional. Não, mundial, só o Brasil, só os países que falam português vão entender, não se pode. Shut up, Lucas. Fuck yourself, man. Ok. Já tô levantando já. Bom, pessoal, chega. Beijo nas nádegas. Um abraço. Beijo na puta. Todos.